Se chama no telefone. Silvio Gomes Vieira de Caçapava, São Paulo. Alô, Silvio. Alô, Rizzo, tudo bem? Tudo bem, Silvio? Tudo jóia, Rizzo. É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Rizzo. Você sabe que eu fico muito contente quando você me atende as cartas aí, atende a gente no telefone. Eu fico muito contente com isso, viu? É um prazer atender, Silvio. A sua mamãe, a senhora Maria da Piedade, como vai? Tudo bem, graças a Deus. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer sua esposa também pelo telefone. Ah, pelo telefone. Ela hoje veio me dar uma mãozinha aqui. Isso é muito bom. Veio me dar uma mãozinha. Sabe por que veio me dar uma mãozinha? É a esperteza dela, sabe? É esperteza porque depois do programa vamos à feira. Ah, isso é ótimo. Então, aproveitando o embalo que eu chego em casa, fico um pouco cansado. Então ela diz assim, eu vou com você o programa, eu gosto tanto de você, eu te adoro. Eu vou te ajudar no telefone amanhã. Oi. Eu queria frisar um negócio. Eu não participei desse programa hoje cantando porque eu estava numa lanchonete, certo? E eu estava ouvindo pelo rádio do carro do colega meu. Ah, então não tinha condição. Infelizmente não deu pra mim participar, mas se Deus quiser, semana que vem eu vou participar desse programa, pode já. Ah, é um prazer ouvir você cantando. Eu vou escolher uma música bem fácil, senão não dá. Tá bom. Ô Silvio, como é que está nosso programa aí em toda Caçapava e aonde você conhece aí em São Paulo? Tem comentário do programa aí? Tem comentado sim. Inclusive hoje eu estava trabalhando e um colega meu que é mecânico falou assim, olha Silvio, eu estou ouvindo o programa do Horizonte, eu vim falar seu nome. Eu nem tinha contato de programa com eles, né? Uhum. Ele falou pra mim assim, isso é muito bom, eu vou falar com o Horizonte, pô. Pode falar, hoje ele tá ouvindo. Qual o nome dele? É o Mota, só falar que é o Mota, é o mecânico Mota. Não é motocicleta não, né, filho? Não é motocicleta, é o Mota mesmo. Ô Silvio, tenho a vontade de passar aí uns dias com você aí. Será que o 365 dias só. Oi? É só você não reparar na minha casa, simples, tudo bem? Não, se não for simples também eu não vou. Eu só gosto das coisas simples, porque eu também sou simples. Tá bom? Então tudo bem. Porque se eu chegar aí pra um palácio, eu vou receber um impacto tão grande que é capaz de nem eu entrar na sua casa. Que é isso? Se for simples, eu vou. Não, aqui é simples mesmo. Eu vou fazer um convite pra você, pode deixar. Tá bom. Escuta, quando eu for a São Paulo, eu vou hospedar aí em sua casa. O Almedinho está aqui ao meu lado e tá mandando um abraço pra você. Outro abraço pra ele e agradecendo também a referência que você faz ao Almedinha na carta que você me mandou, tá bom, meu filho? Olha, Elisão, quando você vir pra cá, você me avisa pelo telefone, senão eu sempre tô comunicando com você, você dá um alô pra gente esperar você aqui, tá bom? Tá bom, pode deixar que eu aviso, tá bom? Silvio Gomes Vieira, o meu abraço pra você. Dá um abraço. Toda a família do Dá um abraço na sua mamãe, a senhora Maria da Piedade, que está ouvindo também nosso programa. Um abraço para você e todo o povo de São Paulo e principalmente Caçapava. Tá legal. Um abraço. Hein? E a sua surpresa vai indo, hein? A minha já surpresa foi, vai indo. Então tá bom. Tá bom. Um abraço, Silvio, para você. Boa vai uma música aí. Um abraço e um bom dia.